Papatango, Victor Bravo, Mike, lista para 1 no Mil Pay. Pode isso, permanece 1-0 no Mia. Passinha, Victor Bravo, Mike. Lista para 1 no Mil Pay, Victor Bravo, Mike. Desce para 1 no Mil Pay, Victor Bravo, Mike. Recepção localizador, 3835. 3835, completa final, chame a torre 186. Começa o procedimento, chame a torre 183. Para a Bata, senhor. Sério, tá após o pouso, vai prosseguir em frente e curvar a esquerda, ingressar à esquerda na Taxi Quebec, aguardando para ingresso na pista, tá? Pouso autorizado, cheque trem, vento de 220 graus, 49. Aeronave prefixo, pouso autorizado, após o pouso, vai livrar na Quebec, primeira esquerda, Vitor Bravo mais. Jet Brasil Lima, tá ciente, tá visual com traço na final curva da pista 17? Tá não. Certo, então mantenha assim após o pouso, vai autorizado seu ingresso. Bravo Lima. Guardião 01, chama o controle agora, 119 do sinal 35, Guardião 01. 1935, grato pelo apoio, Guardião 01. O Meia na Golf chama a torre 186, obrigado, boa tarde. Ela tá muito menos disso, ela tá menos de uma milha. Ok, obrigado. Roda. É isso, eu sinto que já vai aqui finalmente. Já treinando no 55, no gate 10, está autorizado, se vai aqui finalmente chama táxi. Autorizado, chama táxi, 3155. Então, Índia, Índia, pronto para a cópia. Hotel Índia, Índia, pronto para a cópia. Hotel Índia, Índia, está autorizado o voo local para sobrevoo em Veracruz, 500 pés, decolando a 107 com curva à direita, corredor axé, transponder 0111. E a frequência do controle 119 decimal 35, frequência da torre 118 decimal meia dúzia. Gente, até amanhã, de acionamento, táxi, estou chamando a torre agora em 118 decimal meia dúzia. Então, eu vou botar. Tá pronto, Juliette Bravo Lima. Positivo, Juliette Bravo Lima, instrução do controle após decolagem, só cruze o campo acima de 2 mil pés, positivo? Confirme. Após decolagem, tem que cruzar o campo acima de 2 mil pés. Ok, vai cruzar o campo acima de 2 mil. Tarifa de decolagem, vento de 190 graus, meia dúzia de nós. Lima. Aguardar aquele do Bank Zero, a aeronave aqui de voo vai ingressar na sua frente, tá? Só um minuto. O Vitor Bravo Mike tá livre, ingresso na pista, faça o 180 aí na taxiway, reporte pista livre na bata, Vitor Bravo Mike. Vai reportar livrando na bata, Vitor Bravo Mike. Se o Bank Zero após o Vitor Bravo Mike ingressar na pista, pode ingressar na porta de ponto para decolagem. Ali mantém cabeceira 28. Ali mantém 2393. Juliette Bravo Lima decolou de Salvador aos 36, chame controle 1-9-35. 35. Salvador, boa tarde, Azul 4065, ponto de espera pronto, 28. Gente, mantenha a guarda, Azul 4065. 65. Loja em saída Momo, suba nível 120. Momo 120, Bravo Lima. Poderia confirmar a pista operando em toda essa extensão? Afirmativo. 7313. Contando Salvador, mais que nosso pagou. Consiga? Cruzando 12.500 pés, totalmente visual, para todo o estacionamento. 5, solicito táxi com 178 a bordo, alternando a Galeão, 4 horas e 10. Dado 87, esse em condições visuais para 1.500 pés, o ajuste no zero no MIA. Informe a estimada de pouso em Morro de São Paulo. Descendo para 1.500, solicitado em 1.016, estima o pouso em mais 8 minutos. Copiado, Mike Oscar Golf. Controle, o Juliette Bravo Lima. Siga, Juliette Bravo Lima. Vai aguardar a possibilidade de voar direto e acender o nível 120. É livre sobre a colagem da 28, o vento é de 210 graus com 5 nós. Informe que após a decolagem, segundo a orientação do controle, deverá manter a proa até o 070, ok? Consciente das instruções, iniciando da 283193. Alfa November Foxtrot, chame a torre 118 decimal meia. Levanta meia, Fox. Alfa November Fox, está livre o ingresso na final da 7, aguardando liberação para o pouso. Sim, a gente vai ingressar na final da 7, aguardando liberação para o pouso. Alfa November Fox. Lima autorizada a sessão para 120. 120. Patrulha 193, decolou de Salvador aos 39, repito, mantém a proa até o 070, chama o controle em 1935, bom voo, boa tarde. 73193. Espera a estacionamento, quem negar no zero no meio, chame para o táxi decolagem. Final Lama da 7, Alfa November Fox. Alfa November Fox, está livre, pouso na 17. O vento é de 180 graus com 8 nós. Sim, está se condicionando, livre pouso para o Alfa November Fox. Piloto MFR, decolou de Salvador aos 40, chama o controle 1935, bom voo e até a volta. Mantendo a proa até cruzar o 70, ascensão 360. Após o 70, qual seria as instruções? Após o 70, em caso de falha, vou à posição eval. A gente fará após o 70, direto eval, TAM 3193. Salvador, aquilo que é Quebec Terra. Acionado, pronto ataque de decolagem, com a série. O trem de Índia tem condição de decolagem sobre na lateral da pista? De onde você fica? O trem de Índia está livre sua decolagem, vai acender até 500 pés sem ingressar na pista e sem interferir com o pouso da aeronave na final da 7. O vento é de 200 graus com 8 nós, hotel de Índia. O Alfa November Fox informa o helicóptero decolando à direita da pista do pátio 4, vai se manter à direita da pista, ok? Não interfere no seu pouso, está visual com mesmo? Estou visual sim, senhor. Estou agora a 3.5 milhas da final da captura da 7. E seguinte, o Alfa November Fox está livre pouso, então não no 7, permanece 180 com 8 nós. Gente, livre pouso para o Alfa November Fox, captura pela 7. Grande Índia fora do solo, livrando o eixo da 7 com o proa do farol de Itapuã. O hotel de Índia decolou aos 41, chame o controle 1935, teu bom voo e até a volta. É, obrigado. Controle, boa tarde, é o Papatão Hotel Índia Índia. Consigo, Hotel Índia Índia. Decolhei aqui da pista 17, já comprou do farol de Itapuã, para ingresso no corredor Axé. Índia Índia. India India, mantenha 500 pés no corredor axé, informe no farol da barra. Tenente Marinho no farol, India India. 128.8 e alterna 126.4. 288.264, Centro Regional 93. e Julieta e Bravo Lima. Joker 1-1, is the ground? Joker 1-1, do you read me? Joker 1-1, after takeoff, they maintain heading until 3,000 feet. And after the right turn, they are on with mailing trench. Roger, maintain heading 2,000 feet after around the battery position. What's the goal on? So, Joker 1-1 is correct and call tower. And have a good trip. Have a nice day. Roger, have a nice day. Decolou aos 50, chame o contorno 1935, tem um bom voo e um bom dia. Contorno 1935, bom dia 3155. Salvador, tem uma 3155, passa 2000, mantém na próxima 3000. Tá 3155, boa tarde, contato radar, saída gole, suba nível 360. Saída gole para o 360, tá 3155. Autorizado, Guarda, está presente? Autorizado. Autorizado, Ciente. Joker 1-1, line up and maintain runway 28. Line up and maintain Joker 1-1. Já no vertical do farol da base, autorizado, já transfere a frequência de Deus ocorrendo para Vera Cruz, já no programa da Bahia. Autorizado, frequência livre, Engenho, chama para regresso. Vem, Engenho. O azul 4065, chama agora o centro de Recife, 128.8 e alterna 126.4. Centro Recife agora em 1288, alterna 264. Azul 4065, boa tarde, Salvador. Papá, papá, Juliette, Bravo Lima, mantenha o nível 105, chame o centro Recife na frequência 126.85 e alterna 12545. 1285 2455, muito obrigado. 12545, a secundária. 2545. Número 3155, poderia coordenar para o Edildo da presente? Aguarde, está 3155. Aguardando. Gol 1092, prossiga na chegada a Cali. Vista a um nível de voo no Eda. A gente não vai avançar. Boa tarde, Papa Mike, aqui Delta, prossiga. Gente, confirma o destino e o estacionamento, parte 4. Gente, agora. Bono 807, boa tarde, verifique. Chegada em pit, desça para o nível 060. 060. É, por gentileza, a 28 opera em toda extensão? Afirmativo. Obrigado. Salva para Mike, Eco Delta está autorizado para Manati, 500 pés, decolando a 107 com curva à direita após a decolagem na saída corredor Axé. Transponder 0107 e a frequência do controle 119.35, frequência da torre 118.620. Com o dato correto, o ajuste é 1016. Vai chamar a torre para acionamento de táxi. Informe PLB.